O Senhor reina, regozije-se a terra e alegrem-se as muitas ilhas. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes derretem como cera. Ah, se fendesses os céus e descesses, Senhor, como fazias antigamente. Como o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas pra fazer notório o teu nome. Eu tenho saudade daquele tempo que o fogo queimava primeiro aqui no meu coração, se espalhava no templo, sua glória descia. Majestade santa, a quem pertence a honra, Criador da terra, digno da minha adoração. Vem, manifesta agora toda a sua glória, os teus saudade daquele tempo que o fogo queimava primeiro aqui no meu coração, se espalhava no tempo, sua glória descia tão genuína. Majestade santa, quem pertence à honra, Criador da terra.